Estamos aqui, Senhor, para sermos ministrados pela Tua presença. Encha os nossos corações. Seja tudo em nós, ó Deus. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, venha nos encher com Teu poder. Santo Espírito, vem em nós conforme o Teu querer, renovando as mentes e os corações, convencendo a gente das nossas transgressões. Seja o consolo, o remédio que precisamos. Seja o nosso caminhar. Seja o nosso. que a nossa vida possa ser guiada.